que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você quer que eu sou capaz, chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem. Eu te faço um campeão. Só depende de você. Se você crer que eu sou capaz, se for chorar, eu sou o teu consolo. Yeah. Estou contigo no teu caminhar. E se encontrar barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Glória.